radioantenaweb.info, canal2.radioantenaweb.info, best.radioantenaweb.info, facebook.com/radioantenaweb, twitter.com/radioantenaweb e geral.radioantenaweb@gmail.com. Estas são as nossas portas de acesso. Podem ainda adicionar-nos o nome Skype Rádio Antena Web. De portas abertas, sempre. Antena Web, sintoniza-te. Sábado à noite é tempo de ritmos quentes, danças agarradinhas e movimentos sensuais. É tempo de África Rítmica. Todos os sábados, logo a seguir ao jantar, Leandro Amador começa cedo a aquecer a noite. África Rítmica. Das 20 às 21 horas, aos sábados, aqui na Antena Web. Estimados ouvintes, venho até não é bem informar que tem agora início um programa espetacular. Boa tarde para todos, boa tarde, boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do espetacular de regresso às emissões na Rádio Antena Web, depois de 3 semaninhas de paragem, devido, como já é conhecimento geral, problemas técnicos graves, infelizmente, mas que não passaram, pelo menos aparentemente, de um grande susto. Mas mesmo que não tenha sido aparentemente, não nos impediram de voltar a trabalhar com os 3 canais. Mas bom, vamos voltar então à música, porque tem sido o meu predominante do dia de hoje. Música bem disposta, alegre, e música também com muito sentimento. É o caso das duas primeiras. Let's Talk About Love, de Celine Dion. A música foi lançada em 1997 e faz parte do álbum que contém a música do Titanic. Aliás, o álbum tem o mesmo nome que esta música. Let's Talk About Love. Vamos falar sobre o amor. Por vir também uma música mais antiga, mas que certamente aqui em Portugal é muito conhecida, com uma voz diferente. A música chama-se Comme Toi e é cantada por Jean-Jacques Goldman. Também é ao vivo hoje, porque as músicas, especialmente duas, são grandes, só vamos ter 4 músicas e não 6. Por vir então estas duas primeiras e daqui a pouco eu volto para as despedidas e as últimas duas desta edição do Espetacular. Everywhere I go, all places that I've been, every smile's a new horizon on a land I've never seen. There are people around the world, different faces, different names, but there's one true emotion that reminds me we're the same. It's talk about love. Bonsoir, Paris. From the laughter of a child to the tears of a grown man, there's a thread that runs right through us and helps us understand. As subtle as a breeze that finds a flicker to a flame, from the very first sweet melody to the very last refrain. Let's talk about love. Let's talk about us. Let's talk about life. Let's talk about trust. Let's talk about Côté de sa mère et la famille autour, vous un peu distraite en douceur la fin du jour. La photo n'est pas bonne, mais l'on peut y voir le bonheur en personne et la douceur d'un soir. Elle aimait la musique, surtout Schumann et puis Mozart. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi que je regarde tout bas, comme toi qui dort en rêvant à quoi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Elle allait à l'école au village d'en bas. Elle apprenait les livres, elle apprenait les larmes. Elle montait les grenouilles et les princesses qui dorment au bois. Aimait sa poupée, elle aimait ses amis, surtout Boutéana et surtout Jérémy. Ils se marieraient un jour, peut-être à Varsovie. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi que je regarde tu bas, comme toi qui dors et moi à quoi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. E aqui estamos então de volta, ouvintes, estamos de volta ao estúdio, mas já vamos voltar ao palco. Deixem-me só apresentar as últimas duas músicas de hoje. Os Cors, muito calmamente, trazem-nos do seu, de um álbum Unplayed, trazem-nos Runaway, música que é bem conhecida. mas que ao vivo por acaso é uma versão que passa muito discreta. Vamos aqui ouvi-la. Eu acho que está lindíssima. Uma das músicas que faz parte desse álbum já agora é o famosíssimo Radio. Quanto à segunda música, é uma digitalização rádio, não é? É de uma cassete de 12 pontos, 1995. A música que acabamos de ouvir é a Canção do Mar. É o mais conhecido de 12 pontos, embora o original até seja de Amália Rodrigues. Vamos ouvir então estas duas músicas e é com elas que eu me despeço. Envio-lhe um forte abraço e na próxima segunda-feira estamos de volta. Fique bem, já de seguida, melhor, daqui a bocadinho, porque hoje não há nem romantismo no ar, na caligrafia dos poetas, daqui a bocadinho, Carla Ávila traz-lhe mais uma edição de Fala Coração. Tenha então uma boa noite e até à próxima segunda. There's nothing like me and you. I'm not alone. Tell me you feel it too. And I would run away. Run away.